Salvador, isso assim informa? Prossiga. Já para regresso. Gente, prossiga para a rotatória, o whisky Oscar informe, mantendo ainda no 1500 pés. Informo que nas proximidades da rotatória temos um Hobbs 44 a 500 pés. Retificando, vou fazer mais uma passagem aqui no ponto de aratura e regresso. Copiado. Bom dia, Xanai 6319. 6319, contato radar na decolagem, subou 360, saída da Elfa. 360 na saída, quando você, eu vou da Elfa. Eu aguarde, temos tráfego de performance inferior executando a mesma saída. Nato 6319-2. Tendo o controle, prossiga. Foi gol no 073, no 01, para pushback, acionamento. Chamado o ataque 073. Sente, para o centro histórico, o hotel de Matano. Copiado. Antigo com a Lima 380 Guarulhos. Acho que é uniforme, afirmativo, mantendo ainda no 1500 pés o pro da rotatória. Tá. O 60 tem o tempo total de voo? Total de voo 4 horas, ok? 4 horas, copiado. Nada. Lima Papa Mike solicita proa da rotatória, pouso na 17. Confirme, Lima Papa Mike? Afirmativo, Lima Papa Mike solicita proa da rotatória, pouso na 17. Copiado, prossiga com, para a final da 17, cabeceira 17, já está visual com a mesma? Negativo, visual com a mesma agora. Copiado, o Lima Papa Mike prossiga aguardando transferência de comunicações. Aguardando Lima, Papa Mãe. Então, autorizado 360 para Guarulhos, a Peugeot 16 é aerovia, decola na Daeu, transição Leda, após Leda, voa Bridge, intercepta aerovia. Decolando a 1-0, primeira curva vai ser à direita. Aciona 5060, controle 19, decimal 35, gol 1983. Vai passar, obrigado. Zero controle? Tudo prosseguindo. Confirma a intenção agora? Agora a intenção é manter essa nessa proa por aproximadamente agora. Tanta milhas. Já passa o rotatório, eu esqueço de falar. Whisky Oscar Uniforme, copiado devido a um Hobbs 44, ainda. A curta final da 1-7, faça um 360 pela esquerda, o whisky eu acho que não for. Tem condição de reduzir aguardando mesmo. Tem condições, confia? Afirmativo. Gente, o whisky eu acho que não for. Prossiga para a final da 1-7, aguardando transferência de comunicações. Vá. Controle Salvador, para 1-6, passou a posição lotar. Afirmativo. O... Câmbio Centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. Camaral Centro Recife nas frequências 12685, alterna 12545. Uniforme, chame torre 118, decimal 6. 18,6, obrigado. Olimpo IZ 60, chame agora canais Tango 18, alternando Tango 105. Eu vou chamar agora canal Tango 18, alternando Tango 105, graças pela volta. É. Cinco, chame o centro Recife, 1251, alterna 13, corrigindo. Chame o centro Recife, 1260, alterna 1288. 260-288, TP 5221, muito obrigado pela coordenação. Chané 631 solicita a proa de bridge. O Chané 6311, solicite agora junto ao centro Recife em 1251, alternando no 3325. 251-3325. Passageiro Salvador, Gol 1073. Gol 1073, contato radar Nicolás, em Subol 340, saída da EL. Subnão 340, saída da EL, Gol 1073. Controle Salvador, papapá, Lima, papapá. Mike, torre 1-8-6. Tá prosseguindo, decolou da 1-7 com proa noroeste, prosseguindo para LC, senhor, já tá fora de. Tá no, é fora do solo. 073, chame o Centro Recife, 1251, alterna 13325. Chame Recife em 1251, alternando 13325. 251-3625, 1073, obrigado. Prossigo até o de Matando. Agora no trabalho do Pico Açúcar. Regresso. Vai pro Braé. Firme. Matango, não copiei, não entendi. Tá no trabalho do Pico Açúcar, vai pra área do Braé. Regresso pra casa. Prosseguirá para pouso no Graé, foi isso que o senhor transmitiu? Positivo, pouso no Graé, senhor. Gente, Otário Matano, aguarde transferência de comunicações. Aguarde a guarda transferência, Otário Matano. Telematango, chame Torre 198 decimal 6. Quanto é o 3, Sahara, Telematango? Obrigado, Bravo Luiz. Prossiga via corredores, a 1.500 pés com as linhas visuais. Reporte Paripe para ingressar no Interlagos. Alô, 983 da Gol, no 05 para o pushback acionamento. Três minutos, confirma. Um minuto, aguardo, 903. Fala Gol, 9397, já tem autorização da gente? Pronto, Gol, 9397. Siga na chegada Mari, desça para 3.000 pés, altímetro no 09. Chegada Mari, 3.000 com 1.019, 13198, boa, prossiga na chegada Mari, desça para 4.000 pés, o altímetro no 019. 4.019, Mari, o 3198, pode voar da presente TAP? Direto e TAP, está livre, 3198. TAP, obrigado. Pouca Caju, 10 curva esquerda, 5074, 1935, 1945, 1945. Taxi Gol 1397. 125 a bordo, autonomia de 4 horas até na Galeão. Pate Índia, no ponto de espera de 862, igual no 397, pode ir. Solo Gol 983 está com 162 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando o Galeão, pronto para ataque. Comando número 2 autorizado, Pátio Índia, no ponto 0862, a torre é ajustada agora no 019, Gol 1983. Bravo Luiz, chame torre 1986.